Graças a Deus eu tô vivo até hoje. Tô vivo e com força pra continuar na caminhada, seguindo em frente de cabeça erguida nas batalhas. E esse é o principal motivo pra oposição ficar como? Com mais raiva, com muito mais ódio de mim, de nós, dos pretos, da maioria, das periferias. Oposição, pra mim, são todos aqueles que querem o nosso mal, o nosso fracasso, o nosso óbito. Os inimigos, os falsos amigos, todos os braços do sistema. Todos, todos. A minha parte eu tô fazendo. E quando o gigante acordar, eu saberei o que fazer. Você também vai saber o que fazer. Senzala, nunca mais. Dundum, facção central. Inimigo número um do estado. Inimigo número um do estado. Inimigo número um do estado.